Salvador, Passaredo 2263, após Árbor, autoriza voo altitude. Uma 755 no solo SpaceX, libera a direita, sono 121, décima 9. Libera o 219, voa no 755. Ajustando a 0 no 5, boa viagem. Direita, em que alto, quando espera o 295, o Nick chegou no 649, até daqui a pouco. Até mais. É o 1775, na posição. 1775, Lagoa. Taxia Alfa, posição 03, Pátio 1. Pátio 1 Chegou no 649, autorizado a linha de decolar, estão a 0, vento 2, 5, 0 grau, 0, 4, 9. Conquista, obrigado. 2223. Presa foi de brinde pro certo tribunal? 649 decolou 40, controle 119, décima 8, bom voo. 198, boa. Salvador, bom dia, vou no 649, na Dael. No 649, bom dia, contato com a Danada Colares, tudo para o nível 360 na saída da Dael, transmissão BDEV. 360 na Dael, BDEV, vou no 649, quando puder, abro de Leda, por favor. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterne 133 decimal 95. 3325, 3395, obrigado, bom dia. Bom voo. Lima Kilo Zulu, confirmando, está mantendo nível 080. 08, reautorizado nível 065. Autorizado nível 065, Edgar Lima Cruz Zulu, será no nível 080 para Conquista também. Correndo com a gente para Ipiaú também. Passando Lima Kilo Zulu, autorizado no 345, porém, alto na frequência 6.1.33, decimal 25, alternando 1.3395, para serviço de voo de função de voo e além. 225, deixa para 3 mil pés, altímetro no 0 no vento. Salvador, azul 4234 para o táxi, 121 a bordo, 3:20, alterna Maceió. Sempre gentileza, Cláudio. 121. Cruzado, táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de fora 3895, ajuste 1016, boa viagem. Índia Alfa, ponto de fora 16, azul 4. Quem é que deu alta, prossiga. Mãe, quem é que deu alta, autorizado, Salvador Manati, via corredor Axé, decola da 1-7, curva à direita, aciona 0125, controle 1-9.8, torre 1895. Estacionamento é táxi, torre 1895. Ajuste no 0 no 6. Para 5563. Estacionamento e qual é o ministro de táxi? 360, vou no 649. Confere igual no 649, chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alternativa 133 decimal 95. 3325, 3395, no 649, bom dia, telefone. Guardião 08, mantém condições lá e para o serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife, 133 decimal 25, alternativa 133 decimal 95, tem um bom voo. Copia o controle. Federal 9970, ready to copy. Copy, Federal 9970. Federal 9970, clear to Sierra Bravo Tango Echo, flight level 360 via Upper Zulu 20. Take off runway 10 after departure turn left turn. Momo departure for lock transition. Scott 5015 control 119.8. Confirm Scott. 5015. 3, control. 3 a Pro do Quebec Vitor 001. Chama o centro Recife. 126.0128.8. Ok, confirma a primária. Lepta. Momo clock, stop, 4015. 5015. 5015, ok. Salvador de Pátria, 119.8. 119.8. 2000, FAA, vai reportar estabilizado. 2000. Palmeu de 9000 alto, mantém condições gás no 1500 pés. Você corredor Veracruz, reporte para e para ingresso corredor Interlagos, altímetro em Salvador no 016. Aqui no Pátio 13, posição 9, solicito autorização para rebocar a aeronave para o Pátio 1, posição 2. Quem é que não veio, mantém escuta. Ok, sim, agora. Segurar 9970, confirm position. Stand by. Point 727, total carro. Ok. Roger, I have insight. I'm at 767, my left side. Roger, I have insight. Mike Yank November, táxi, o reboque autorizado. Reporta para ingresso no Pátio 1. Grato. Azul 4489, controle Salvador. Tendo identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto. Ajuste ao primeiro 0 no momento. Azul 234, decolou 51, controle 199.8. Controle 198, Azul 4234, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4234, decolado na sua escuta, passa 1 no meu pé. Azul 4234, contato radar na decolagem, tudo para o nível 330 na saída PUCA, transição com a ajuda. Sobe o 330 na saída PUCA, o Azul 4234. Como é que é o Delta Lima, tá na 7? Luciana Lima. Parte pista que decola? Iniciar a decolagem. 330 graus, 029, como é que é cuidado? 6225 no solo 54, direita 1219, olha o gráfico. Direita 1219 com o solo gráfico, 6225. Mike Juliet decola da pista 197 com a direita, sai da árvore, leva plano Yankee 160, se afasta na radial 276 até 90 milhas, onde modifica o plano, nível de voo 045, funciona 5023, controle 198. Aí, Macotege. Planejamento correto. Tem o POB e autonomia? Guardião 08, recebe o controle de Salvador. 16, bom dia. Xané 6225. Cruzado táxi via Alfa Chamante da Juliette. Luciana Lima, livre estacionamento, eu vou te necessitar. Solo Salvador, Mike Henrique November, pode adentrar o Patino. Mike Henrique November, aguarde. A sua direita vai passar um Fokker 100 da Avianca, após o mesmo autorizado ingresso. Positivo, sim. Xané 6225, autorizado ingresso Juliette, posição 01, Patino. Juliette, posição 1, Patino, para o Xané 6225. Papa Maxo Delta, mantém condições iguais. A Princesa Salvador no Zé, no meio, reporta livrando a CTR. Estou seguindo direto a C3, reportará livrando a CTR. Delta. Autorizado direto a PT. Ato. Dan 3304, controle Salvador, aciona identificação, deixa para o nível 050 na chegada boa. Ajuste de altímetro no 0 no meio. Aí, Rick November, está autorizado a seguir até a saída do Pátio 3. Rick November, escuta. Prossiga. Autorizado, Roloque. Ok, graças. Sete Romeu, controle Salvador. Controle está chamando mais direto mesmo? Afirma, altitude mínima prevista 500 pés, recebendo 200 pés. Neste momento está a 600. Valerável até 300 pés da variação no todo o transporte, passa o cheque ou então retorna para o pulso. Ok, Ok, graças, tá recebendo agora quanto? Eu verifico aqui que tá 500 pés no meu transponder enviando para o Charlie. Tá recebendo 200. 200? Ok. Ok. O 4489 está autorizado a assinar o procedimento em LX com 0, deixa para 2 em pés, altímetro com 0 no meia, reporte estabilizado. First meeting for Maria estabilizado, 4489. O 4234, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 125, alterna 2545, azul 4234, bom dia. Papá Romeu, ilha Novemba Alfa, tráfego do helicóptero, 12 horas a 1 milha, 510. Novemba Alfa, tem visual com o contrato. Controle é mais direto ao meu, poderia confirmar a altimetria que está recebendo? Agora estou recebendo 710. 710, ok. Visual com 7. Positivo, visual. Chamei torre 118, uma nota. Terceira milha fora de Novembro. Tá 9885, Juliette confere, prepara a saída da El, o Leda Motiva, e agora é copy. O Guilherme decolou 02, controle 1199, decimal 8. 098, Lima. 49, São Luís, Leão Boa. Souza Boa? 3. Roger 3 on board. Cedar 9970, taxi to holding point via April 1, India Alpha. Their contact tower 118.95. 118.95, road position runway 10, Federal 997. Can range 1016, good day. 1016. Nove 8885, pronto, copy. Autorizado Galeão, nível de voo 360 via Upper Zulu 190, decolando a pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda após Montevideo, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Aciona 5556, controle 119.8. Azul 4489, estabilizado. Uma milha para a externa completa final, torre 118, décima 9. 189. 9. 95, então. Autorizado pouso pista 17, vento 350 graus, 29. Autorizado pouso, gira lembrar. Torre Azul 4489, externa baixada travada. Azul 4489, continua aproximação, guardando autorização de pouso. Tá. Se não vender alfa, sala 05, autorizado, deck, track, taxa para o 44. Azul 4489, tem livre pouso pista 10, vento 3, 4, 0 graus, 19. Livre pouso, 4489. Ana 70, hold position. Sobe 885 total. Rodando que a equipe solta no táxi. Nada, bom dia. Mike, Delta, frequência livre. You had a 17-7-4-1-1-0. Yeah, American Line 239 for identity, stand to flight level 070, clear among arrivals, 31016, reduce speed 230 knots. Okay, down to 070. Reduce speed 230 knots. Está autorizado a final do procedimento de LS que foi 10, dessa para 2, no bem, altímetro 1016. Autorizado. Direto, dona. 07, livre direito, Paulo 1219. Federal 9970, cliente Shalina, up and wait. Jesus, siga via Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, para o 4429. Controle Salvador, 119.8. Salvador, 119.8, preto. Controle, o Guardião 07, bom dia. Guardião 07, bom dia. Mas o Salvador Prandina comprou a do Itapó, tá atingindo o que fez. Excelente, reporte final para pouso, Guardião 07. Reporta final, Andino 07. Zero pushback, Golf, Oscar 90. Informe para o reboque. Formada para o reboque, 90. Airborne S09, taxi elevator approach 119.8. 119.8, have a nice day. Ato com excelente, pode voar aqui a Serra. Serra negativo. Obrigado, Santo Terceiro. Salvador, Serral 99.70, Mama Flock. Lock, informe ao término, portão 7. Passa para level 360, Mom Departure, Flock Transition. Ok, 360, 9970. American Light 239, clear descent to 4000 feet, altimeter 1016. Down to 4,000 feet on 1016, American 239. Correct. No lock, está 3304. Completa final, chame torre 1.8, décimo 9. 1895, bota. Bota. Select Flock, Federal 9970. Usado no X-ray da UNASER. 3304, continua aproximação. Vou deixar aqui no frente, vou aguardar a autorização. A sua escuta. Motor Federal 9970. Azul 9978, controle de Salvador, sendo intensificação, desce para o nível 050 na chegada máxima. Ajuste ao altímetro 1.06. Na M3-12, está autorizado a final do procedimento LS Expedition 10, deixa para 2 ou bem, reporta estabilizado. Afirmativo, já autorizado o procedimento, reporta estabilizado, Xanair 6312. Controle mais direto, Romeu. Mike, leve o meu controle. Deslocando do CIA para Barra, vai manter 500 AGS. É, manter só 500 AGS. Faça cruzamento entre o marcador externo e a posição 1. Autorizado o cruzamento, Mike, leve. Importando para cruzamento, Cibra Duna. 83 para Confim. 78. Bom dia para Confins. Autorizado. Autorizado nível 400, Mecola Pista 10, saída da El, transição Motiva, primeiro uniforme Sul 10. Controle 199.8, corresponde 5054. Lima, informe o chamado para pouso. Começa. 1134. Obrigado, 1134, Quilo Terra Lima. Achado agora. Agora 5%. Sim, autorizado com fins, nível 400. Decola da pista 10, primeira curva direita. Cumpre o perfil da saída da El, transição Motiva. Controle, opere 199.8. Transponda 5054. Primeira aerovia, uniforme Zulu 10. Ok, for 190 knots, then back down to 3000 feet now, back in 239. Rota do plano, da El Mosta, 10504, rodou 198. 9083, confirmando da El, transição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa, ciente. Prorradinho para o feedback, acionamento 9083. Posição 612. Alfa 9885, taxi via Índia para o ponto de espera, quando lá torre 1895, ajuste 1016, com o Lopes. A 6304, solo 104, livre à direita, solo 121, decimal 9. 3306-304. Solta 3304 de zona 5. 3304, siga via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3304. Controle mais Juliette Romeu, vai para cruzamento, dona Simbra. Entre mais Juliette Romeu, até tá para o tráfego, mas foi 320, passando zona na nossa TLS. Gente, do tráfego, não irá informação, segue para baixo. American 9239, clear left on approach, runway 10, descend to 2,000 feet. Reduce speed 170 knots. You will fall track 5 miles on final approach and bus 320. Okay, for the 170 and down 2,000 feet, clear the ILS 10, American 239 are behind traffic. Ground 9970, solid approach. Confirm, I want please to go to level 360. Clear, back level 360. Back to the best is available, maintain for level 340. O controle 6312, Oceané, estabilizado, fui LS. Gente, Oceané 6312, completo final, torre 118, decimal 95, confuso. Confirmando a frequência da torre, 118, o quê? 95. Ok, 9295, obrigado, até já. General 9970, clear, flight level 340. And protect now, assistant 126, decimal 85. Enable 125.45. Aguardando a pista livre, baixado e travado já, alta em esposa, ok? 2545, thank you so much. Olá. Azul 9978, desça para 2, Gilbens, altímetro 1016, autorizado a sinal do procedimento LS 7110, reporta estabilizado. Desça para 4, Gilbens, altímetro 1016. 96312, livre pouso, pista 10, vento variável, calmo. Afirmativo, livre pouso, pista 10, Chané 6312. Total Mari, 885, Airborne S18, contato Salvador Approach, 119.8. 119.8, total 9885, have a nice day. Meu Kilo Serra Lima, chama agora o Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. Continue your approach, check landing gear, and expect further instructions. Landing gear is down, American 239, waiting. AAK Fire Radio contact on departure, climb to flight level 360, dial departure, multiple transition. Roger, classified level 360 on Blael departure. Multiple transition, total 9885. Salvador departure, total 9885, request to fly direct dial. Salvador departure, Blael to land position. Clear to fly direct to lead position, total 9885. Meia 312, solo 19, livre direita, solo 121, décimo 9. Tem uma ativa, vou na direita, vai chamar o solo 19, 63. American 239, clear to land runway 10 in 220 degrees, 039. Clear to land runway 10, American 239. Alfa Juliette para o portão 56302. Bom, Uno 93, para o pushback, treinamento, posição 612. Já tinha ataque na 03. Tomara ataque na 03. Salvador, bom dia, até 3179, formação Juliette, está no portão 8, solicita autorização São Paulo 320, Guarulhos. 3179, aceito, 34, aguardo, 32. Pode ser, pode ser. Autorizado, Guarulhos, 340, via uniforme Zulu 10, primeira via, decolada pista 10, saída da EL, transição Motiva. Controle 199.8, transponda 5055. 22, check AC runway to your right, contact the ground 121.9. Okay, right check AC in there, 121.9, connect. Vegas, anime. Comanda, obrigado. And Salvador Ground, American 239, Alpha for Gate 10. American 239, good morning, taxi Alpha. Come back before it taxi Juliet. American 239, Okay, Alpha, hold short, Juliet, Mexican 239. Negativo. Ok. Negativo. Graças, qualquer forma, foi autorizada a sinal do procedimento LSX Suíça para 2020, altímetro 016, reporte estabilizado. Estabilizado o final do ILS, reporte estabilizado, 5-3-6-2. Estabilizado no ILS, o azul 9978. Azul 9978, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, boa, azul 9978. Boa. Muito boa, azul 9978, transferência, estabilizado ILS, 9-0. Azul 9978, aproximação, checkmate, ponto de autorização. Poderia confirmar? Azul 9978, continua a aproximação, faça um cheque no frente ponto aguardando a autorização. Sim, irá fazer o cheque aguardando a autorização, 9978. Embaixada travada, azul 9978. Na 3259, controle de Salvador, acima de identificação, desça para o nível 050 na chegada 1, ajuste o altímetro no 016. Azul 9978, detalhando de passo dos próximos final da ano 0. Ok, sente grato. Azul 9978. Decimal 95. Recife Center, 13325, 13395, total 9885. So long. Have a nice flight. Siga via Índia, ponto de espera, chame torre 190-95, chame 16, não copiei o PAB. 83, 83 a porta. Entendeu então via Índia, chama torre 1985. 83, gente, bom voo. Boa. Salvador, do Oceané 6225, nós temos informação na GDS, por gentileza, coordenal 320, Brasília. 6225, bom dia, tu pronto, cópia. American 239, thank you for Juliet Gate 10. Juliet Gate 10, American 239. 6225, pronto? Pronto. 1983, a linha mantém funcionando zero. Azul 9978, solo 27, livre direita, solo 1-1-19. Ok, 3220, autorizado Brasília, decolando da 10, Arbor Elefa, vai voar após a 7. Controle 5192, 061. 5, deixamento correto para pushback, acionamento. seguinte, camarada. Zero decolagem, pista 1 no 0, vento 230 graus, 049. Romeu Oscar, Siri, pronto, cópia. Romeu, decola da 17 direita, axé, controle 198, 0153. 2 graus, 049. Deriva, volta a pista na 05362. 9083, decola 228, controle 119.8. 98, boa. 6 da Gol, decolado, Nadael, bom dia. Gol 9083, contato com a Dana Decolagem, sou para o nível 400 na série da El, transição Mota. Da El Mota, pode voar a moto? A transição é ótima, mais que Oscar, Tango, Vitor. Pode voar a moto? Gol 9083? Gol 9083, pode aprovar a moto, você? Autorizado, direto Leda. Leda, graça, 1083. Kilo Romeu Oscar, saque autorizado, tem o ponto de espera dessa faixa, não está ingresso na piscina 7. Romeu Oscar, autorizado em ingresso na pista na 7, repassar em L pronto. 5362, solo 31, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 5362. Chega de aquilo para a parte 3. Então, 3859 está autorizada a final do procedimento de LSX, opção no 0, sexta para 2, meu bem, altímetro no 0, no meia, reporte estabilizado. Meu ótica de decolagem pista 17, vento 240 graus, 4 anões. Eu acho que é decolado aos 34, controle 119.8. 19.8, obrigado. Bom dia, o Kilo Romeo. Apartando Kilo Romeo, bom dia, controle, Salvador. Decolei da 17, solicito voar direto Siri 2500. Autorizado direto Siri 2500, está presente o Papatano Kilo Romeo. Presente 2500.